Pegada. Pegada. Podcast de Pegada número 44 começando, e para ser bem previsível e fazer a piadinha sem graça mais uma vez, hoje no 44 vocês ficam com a entrevista do 4 Instrumental. O 4 Instrumental foi entrevistado pelo Marcelo, da banda Quase Coadjuvante. Eu joguei o cara nessa fria aí porque era a festa de aniversário de 3 anos do coletivo Fospes lá de Sabará. Então o cara já caiu com a responsa pesada, assim, de cobrir a festa e de entrevistar o 4 Instrumental pro podcast de Pegada. Então eu acho que o cara se saiu bem, foi zoado no começo ali, afinal de contas o novato tinha que passar por um trotezinho, né? Mas ele conseguiu segurar a onda, conduziu a entrevista muito bem, e vocês agora julguem então por si mesmo se ele se deu bem ou não nesse papel de repórter aí. Enfim, quase instrumental, então no podcast de Pegada agora com o repórter Marcelo Luiz Barbosa, o novato aí. Vamos lá. Aqui é o Marcelo, né? Estou cobrindo hoje o Luiz Conze aqui, fazendo um podcast com o pessoal do 4 na festa de aniversário do Fórceps. A gente vai bater um papo aqui rapidinho, né? Queria perguntar aí pra vocês, galera, como é que vocês acharam hoje da questão da festa, de estar tocando na festa do Fórceps, né? Sempre que vocês, assim, até então que eu entendi, se eu tiver errado, queiram, vocês me corrigem. Vocês foram uma das bandas também que ajudaram a fundação do coletivo. Queria saber pra vocês o que é estar tocando hoje na festa. Cadê o Luiz? Só fala com o Luiz. Só com o Luiz, pô. Ele... Hoje ele tá ocupado. E aí, qual que é a sensação de tá tocando? Ai, gente. Ai, cara, pra gente é muito foda e tal. É... Tipo, você falou, a gente tá no coletivo desde o começo e tal. Desde a fundação do coletivo. É... Enfim, toda pedreiragem desde o começo e tal. E aqui é comemorando, tipo, 3 anos de vida, como se fosse 3 anos de vida de uma pessoa mesmo e tal. E é uma parte boa que, assim, que eu vejo ao lado de estar assim, construindo uma coisa, assim, uma história. Tanto, não sei se às vezes pra gente, mas pra posteridade, assim. Talvez nossos filhos, talvez um dia tá escutando um podcast desse aqui e tá falando, ó, meu pai tava ali aquele dia tocando e tal. E assim, eu, no caso, onde vocês se conheceram também, é, de bairro, sei lá, escola... Pois é, a formação inicial eram todos os 4 Sabará, né? Então Sabará é cidade pequena, cabe que todo mundo se conhece, seja de vista, de cumprimentar, ou de ter estudado juntos. E o Raul, que é o novo integrante da banda, que é o novo batera, que tá há pouco tempo com a gente, 2 meses aqui, mas... Da banda, é. De Belo Horizonte. Tem que ter alguém chato na banda? É, mas... Eu toquei com o Raul 6 anos atrás, numa outra banda aqui de BH e tal, a gente se conheceu, tocamos pouco tempo juntos e tal, mas fica, sabe quando fica na cabeça assim, um cara que você lembra, velho, precisava de um batera, aquele cara e tal. Ele tá ali pra... E rolou de encontrar o cara no Orkut, assim, e tal, na internet, trocou ideia, falou, bicho, tô andando baterista, é você. Ele foi lá, ouviu as músicas, baixou o pai, mas tá assim mesmo. É. Repetimos o ciclo, né? Fizemos 4 ensaios, fizemos mais um show e tal, assim, de estreia. E assim, a posição que você falou antes, o lance da composição, eu acho que isso é tão foda quanto que não é premeditado e não é um ou outro que compõe, que a coisa é daquele jeito, que o Raul entrou, as músicas mudaram completamente também, assim. Eu acho também, que... assim, eu penso quando a gente vai compor, acho que é uma coisa assim, tem que... Tem que deixar ela fluir, é, querendo exatamente. Ou não. Exatamente. Na banda não existe. Uma coisa de sentimento, sabe? Não existe essa ditadura de tipo, tem que ser assim, sacou? É pelo contrário, tipo. Que isso dá pra também notar no show, que é, tem muitas transições, às vezes, dentro das músicas. Que já vi, assim, flertam de vários gêneros, assim, da música. Jazz, rock, e por aí vai. É, a ideia é ser natural, né, cara? Eu acho que cada um tá fazendo a sua parte de forma natural, não tá pensando demais, não tá querendo ser... parecido com alguém, sabe? Eu acho que isso que vale, sabe? Eu acho que a ideia não é, nossa, bicho, isso parece com tal, então, tipo, vou entrar nessa onda. Não, sabe? É pelo contrário. Se tá parecendo com tal, então vai pro lado contrário, porque não é pra parecer com ninguém mesmo, não. acho que a intenção do seu original é a melhor coisa que tem. Pô, mas você tá achando que tá parecendo, então não vai nem fudendo nessa linha, porque não vai dar certo. E pra esse ano que tá entrando, assim, pelo que eu li, assim, tá com a intenção de lançar um trabalho físico, né? É, pois é, a gente tinha gravado já no ano passado 5 músicas que a gente tava com a intenção de lançar como disco nosso mesmo. Mas aí fomos repensando, a gente viu alguns defeitos na gravação, viu que estava um disco pequeno, que tinha algo mais a dizer do que estava ali, simplesmente, sabe? E com essa nova formação agora, gás novo, acho que vale a pena também a gente reestruturar os arranjos e tal, e gravar de novo mesmo, porque eu acho que a banda mudou, a banda amadureceu, eu acho que o trabalho que a gente gravou um ano atrás já não é o que a gente apresenta hoje no show, então acho que não vale tão a pena você vender um trabalho que você gravou no ano passado, que não está sendo mais o que a banda está fazendo. E se a gente lançar, vai ser como se fosse novo. E na verdade não é, né? Porque é um trabalho antigo. Assim. A intenção é realmente gravar mesmo no ano que vem e tal, mas vamos ver o que a gente pretende, assim, lançar alguma coisa mesmo, assim. Lógico que vamos gravar para lançar, mas assim, eu falo tipo, de um material físico, um EP. A intenção é gravar o disco mesmo. É, o disco cheio mesmo, sabe? Tem previsão, assim, de quantas músicas, coisas do tipo? Ainda não, acho que a gente não... Entre 8 e 10. É. Vai deixar fluir, não 4, né? 4 não, 4 não. Mas acho que a ideia é essa, vamos ver até chegar o momento de entrar em estúdio, o que a gente vai ter em mãos, assim, que eu acho que quanto mais coisa você tiver pra entrar em estúdio, melhor, depois você pode direcionar. É lógico que tudo demanda tempo, demanda grana, e a gente... Ainda não tem nada disso, nem tempo, nem grana. Não, mas vai dar certo, vai dar certo, eu confio. Mas, daí a gente vai trocar mais uma ideia sobre isso. É, galera, então pra encerrar aqui, assim, a gente sugere sempre nos finais do podcast que escolha uma música sua pra tocar. Eu, assim, sugeriria Tio Santos. Pode ser? Como pra encerrar esse podcast aqui de hoje, a festa do Forceps, ou não? Ah, fica à vontade. Deixar o Raul falar. Tio Sam. Então, hein, galera, pra encerrar aqui, o Tio Sam pra vocês. Muito obrigado pela atenção e até breve. Então é isso aí, valeu Marcelo, da banda Quase Coadjuvante. E semana que vem a gente está de volta. Um abraço para todo mundo que ouviu, obrigado pela audiência. Obrigado aí ao Quatro Instrumental, parabéns pro Forceps pelos 3 anos. E vamos que vamos aí, mais 595 anos de vida pro Forceps, é o que eu desejo de coração. Um abraço, fiquem mais um pouquinho aí com a banda de BG de hoje, que é o Quase Coadjuvante, né? Um agradecimento aí pro Marcelo que deu essa mão. Quase Coadjuvante é a banda onde ele toca baixo. Vocês ficam aí com a música Dê Valor a Alguma Coisa. E até semana que vem, um abraço. Pegada. Pegada.